cada cidade, Paulo trazia a verdade. No Areópago ele falou de um Deus que nos criou. Não habita em templos feitos, nem se entrega a nossos conceitos. Em cada coração ele está, o Senhor que vem nos guiar. Ó Deus, em Ti vivemos, em Ti nosso ser encontramos. Teu amor nos transforma e a vida em nós se firma. Que traz libertação, chamando todos à salvação. Seus planos são de amor e paz, nos convida a um novo andar. Arrependidos, voltamos a Ti, pois em Jesus podemos existir. A nos amar.